As Pombas, de Raimundo Correia. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo, elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas, em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotoam, os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles, aos corações, não voltam mais. Fim do poema.